Não queria o moleque com a faca na mão, ajoelhando o tio grisalho, querendo seu cartão. Queria só rimar, choro de alegria, mas a favela não tem piscina. Armário com comida, é só gambé gritando deita pro mano de escopeta, que na fita do pagamento fuzilou o dono da empresa. O som que não concorda com o locosso brasileiro, vive no condomínio, limpa o rabo com dinheiro. Que é o sangue do ladrão, bebendo seu uísque, protegido na ilusão da grade da suíte. Sua paz tá no luto, decretado pelo tráfico, comércio fechado, tipo feriado. Tá na bala perdida do fuzil, varando sua porta, explodindo teu mundo rosa, te pondo na cadeira de roda. Na gravação do circuito interno do Bradesco, rouba banco querendo enterro, ladrão trocando pra não ser preso. No céu não tem Deus, só o helicóptero da polícia, descarregando a traca no fugitivo da delegacia. Aqui o corujão só passa bang bang, no fim do arco-íris o dono do jato vomita sangue. Leva vigia, colete, blindagem pra ir pro restaurante, se não é viúva chorando e ômega zero no desmanche. Não vou rimar felicidade no meu rap, se aqui filho da puta marcha fúnebre. A festa morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. A festa morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. A festa morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. A festa morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. Tá rindo, quer dançar, quer se divertir. Meu relato é sanguinário, playboy não vai curtir. Sou homem pra falar que o moleque do pipa, esquecido um dia, troca tiro com a polícia. Não simulo sentimento pra vender CD. Não vou falar de paz, vendo a vítima morrer. Vendo no DP, mano cumprindo pena, matando seguro pra ter transferência. Vendo a criança no norte comendo cacto gambé, desovando mais um corpo no mato. Tu não iluda o casal, dirigindo feliz a pampa, fora da blindagem. É um sonho a segurança quando o portão automático da goma subir. Prepara a senha do cofre pro ladrão abrir. Que Deus deixe ele encontrar madame e sua esmeralda, senão ele arranca seu coração na faca. A polícia vai chegar só pra fazer perícia quando alguém se incomodar com cheiro de carniça. O balcão com limão pra esquecer o desemprego e bater na mulher quando chegar a noite, bêbado desde as 4 da manhã e nem vaga pra lavar privada. O mano perde a calma, mata a família e se mata. Caixão lacrado não estimula verso alegre. Aqui filho da puta marcha fúnebre prossegue. A festa morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. A festa morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. A festa morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. A festa morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. Queria que a vida fosse igual na novela, jet ski na praia, esquina, neve europeia, sem pai de família gritando assalto, sendo feito de escravo com um 5-1 por mês de salário, que não enche nem metade de um carrinho no mercado, não paga luz e água, o aluguel do barraco. Aqui pro cidadão honesto ter um teto, só pondo fogão na cabeça, invadindo o prédio, saindo na mão com PM do choque, sobrevivendo o tiro da reintegração de posse. Pergunta pro tio do terreno invadido no escuro, o que é um trator transformando o togão em entulho. Arrombado que me critica, me mostra o povo sorrindo, de carro, casa própria, churrasco no domingo. Será que é miragem um mendigo que come osso? Gambé é porco que pela tua cor deforma seu rosto. O menino com a 380 que rouba o carro e dá fuga, deixando a burguesa multi sem metade da nuca. Quem vê violência só na tela da TV só vai ouvir facção e conseguir entender quando tiver amarrado dentro do porta-mala, rezando pro ladrão não enfia bala. Quando o trombador vai enxergar o verdadeiro rap, o filho da puta vai sentir que a marcha fúnebre prossegue. A festa morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. A festa morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. A festa morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. A festa morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. A festa morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. A festa morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. A festa morta desfigurada no IML, a marcha fúnebre prossegue. A festa morta desfigurada no IML, a marcha faixa fúnebre prossegue.